inteiro, nada é eterno, nem vai durar a humanidade. Eu vou cantando, eu vou louvando, até na glória de Deus entrar. Tudo na vida é passageiro, joias, dinheiro. Por esta vida que nós passamos, o nosso corpo vai se acabar. Tudo na vida passa depressa, mas a promessa não vai passar.